lugar e o fogo está caindo. A glória está descendo e as glórias vão subindo. Se há alguma coisa, meu irmão, que não vai bem, conserta o teu altar. Dá glórias a Jesus e aleluias e bota lenha pra queimar. É o combustível para o crente caminhar. A lenha é necessário para o crente trabalhar. Sem lenha não podemos esta obra realizar. Sem lenha não podemos este fogo acender. Sem lenha não podemos encher-nos de poder. Por isso é necessário botar lenha no altar. Estou sentindo o anjo do Senhor passando por aqui, poder distribuindo. Fecha os teus olhos, esqueça os problemas e ouça Deus falar. Dá glórias a Jesus e aleluias e bota lenha pra queimar. A lenha é o combustível para o crente caminhar. A lenha é necessário para o crente trabalhar. Sem lenha não podemos esta obra realizar. Sem lenha não podemos este fogo acender. Sem lenha não podemos encher-nos de poder. Por isso é necessário botar lenha.